sei que na vida é tipo assim. Mó tropeço, o mal faz o seu, que os porcos querem me ver preso. A ilusão, a luxúria, o dinheiro, a frustração, a ação dos parceiros, o inimigo hospedeiro. Pelo retrovisor, momentos de tensão, mó ação, cenas de horror. Pra dizer se valeu, diz quem sobra, quem sobreviveu, enfim, pra contar história. Sem glória, vivia por aí, mal forasteiro. Maldade o dia inteiro, sempre no veneno, cabreiro o dia inteiro. Vai, bola, nota, se os bicos te coçar, é com nós até a volta. Mó vontade de vencer, o vício a droga. Na favela, na ST, tira boas notas, mas na rua é mó decepção. Sonho capota, numa ação que envolve a rota. Ocasião tentadora, sonho de consumo, umas metralhadoras da muralha sem escolha. A fuga frustra, não se assusta, o sonho não toma rua. No toque de recolher do crime organizado, na troca de poder eu vejo o mal fardado sem colete, eu sigo em frente. Caçada, presa, escapa, me fala quanto custa a liberdade, o crime paga. Aí o mundo acaba, então conta com a sorte no bagageiro do áudio, no passageiro de um escort. Um saldo bom e um cativeiro na saída da mansão, com uniforme de carteiro, dinheiro. A vida vale menos, eu sei bem o quanto custa caro. O sonho dos reféns de rever sua família ou do detento na visita. Liga, penso primeiro no sofrimento das tia, tipo a dona Sônia, que sempre quis meu bem. Preciso mostrar pra ela que na vida eu vou ser alguém, do que esquecer tudo que fez por mim. Retribuir toda a luta, todo amor, enfim, se errei, enterros desacertos, eu sei bem. Na vida tudo tem um preço, o meu paguei. Mó inferno eu passei, na solidão vazio, mó extremo. Quis ganhar o mundo, irmão, ficou pequeno. A balada, o sereno, uns dias sem dormir, umas doses e uns papel. Não é por aí, várias perversas, era o fim, o pesadelo, o fim de tudo. Mas a vida ensina assim como na cruz, o ladrão e o justo. Eu vejo a droga trairagem, polícia na maldade, os irmãos no peão. Na crocodilagem, os ladrão na intenção, ilusão alta voltagem. Tamo aqui só de passagem, eu vejo a droga trairagem. Polícia na maldade, os irmão no guião. Na crocodilagem, os ladrão na intenção, ilusão alta voltagem. Tamo aqui só de passagem. Madrugada, mente avoada, sobra a maldade. Vale quanto pesa o alumínio ou os quilates. Na disposição pra correr vai os truta. O reino por um trono, eu sei, mó disputa. Ambição que cega, quem tem fé não se entrega. Diz a Bíblia, a luz prevalece onde há trevas. Várias perversas, mó chaveco no mó deixa. Vários patifes tentam jogar areia nos meus olhos, pra tipo me intimidar. Mas aí vou até o fim pra ver no que vai dar. Peço pra Deus me guardar do lagado, furou da ira futura. Mas aí vou que vou na batida do marca-passo. Na vida passo em passo, desvantagem, a pobreza, espírito fraco, os pés de pato. Fardado de blazer no rolê, mó pose na TV. Diz que lugar de ladrão é na cadeia, que tem que morrer. Mas é quem rouba mais que o governo, que os prefeitos. Quem mais assiste o 12 e depois faz acerto. Irmão com 3 no peito, na corrida de um 5-5, que não suportou ganhar por mês um salário mínimo. Futuro a Deus pertence, o presente entristece, é falha. Difícil eu sei nessas horas manter a calma. A realidade é mó navalha, Brasil é mó fornalha. Tipo Judas, prostituta por 30 moedas de prata. Vejo o governo como uma mulher insegura, que a vida construiu fama nas ruas da Augusta. Do povo vive às custas, sempre no bem bom de jet ski. Os boy, Miami no verão, decepção. Saber que a vida inútil se torna, tem que entender o mundo, irmão. De várias formas, o rolo compressou da desigualdade, como um propor paz, onde dissolva a maldade. Se hipocria, hipocrisia das madame no lixão, Dona Maria luta contra a fome, o derrame na garganta é tipo arame. Engole a seco no fundo, pergunto a Deus se eu mereço a injustiça, a covardia, a dor, o sofrimento. No passado, mó tormento, ódio, droga, armamento. Do mal fui detento, a fuga ainda lembro. 4 do 8, 9 e 8, as marcas do arrependimento. Tô no sossego, a vida ensina, na paz tudo combina, o mal não contamina. De 10 em 10 na esquina, vários guine, eu sei qual é. Tipo umas buste, uma pá no meu pé. Por dinheiro os bico quer, ascensão tudo fácil. A porta larga, o mundo encantado, fracasso. Irmão não é com nós, eu tô na fé, vai nessa aí. No fim a gente vê qual que é. Eu vejo a droga trairagem, polícia na maldade, os irmão no peão. Na crocodilagem, os ladrão na intenção, ilusão alta voltagem. Tamo aqui só de passagem, eu vejo a droga trairagem. Polícia na maldade, os irmão no peão. Na crocodilagem, os ladrão na intenção, ilusão alta voltagem. Tamo aqui só de passagem.